Viajar, deslocar-se, percorrer uma região, conhecer novas pessoas, trocar conhecimentos, expandir horizontes. Olá, Terráqueo. Gostaria de te apresentar um grupo do qual faço parte. Um grupo muito especial. O Ônibus Hacker.